Esse é o som do Wesley. Ele chegou pra fazer a festa. Se é pra lembrar, se é pra lembrar, deixa comigo, deixa comigo. Oh, bora, bora, bora. Aqui eu posso tocar. E aí? Meu parceiro Pedrinho da Escutabilidade também. Ele não mediu esforço em trazer aí o som do Wesley aqui no Sítio das Paixões. Valeu, Pedrinho! DJ Daniel da Fuxiqueira, ô meu garoto! Chegou pra fazer a alegria do bombo. Quem é? Quem é? O som do Wesley. O som do Wesley! Oh. Banda Hendrix. Estamos aqui ao vivo. Olha! A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma, tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Meu parceiro Boia também, bora Toia! Apaixonado por você. Os bagaceiros do Rubi com a gente por aqui também. E tu te vais. Valeu! Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Junto a mim! Eu e você, você e eu. É o som do Wesley tocando. Aliás, meu parceiro Toia também. O Joãozinho dos Bagaceiros. Ao lado do meu parceiro DJ Anderson Melo. Eu vou bater no coração agora. Olha só! Oh, oh, oh. Não vai chorar, pelo amor de Deus, viu, Cello? Esse é o som do Wesley. Ele chegou pra fazer a festa. Aqui pra você, assim, ó. Me abrace forte. Não diga que eu fim. De joelhos peço fim. E aí, como é que é? Fecha os olhos. Fecha os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. DJ Anderson Melo. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. E o pobre coração. Pobre coração. Fala. Sem muito mimimi, claro. Vai pra cima, meu DJ. Faz esse povão dançar. Deixa comigo, deixa comigo. Parece que você saiu de um sonho. Nossos bagaceiros também. Estão com a gente frente a frente aqui. Com o som do Wesley e o DJ Anderson Melo. Valeu! Meu coração do mar, DJ Anderson Melo. A solidão, meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. melhores emoções da sua vida, você vai viver agora. Aqui, DJ Anderson Melo. Alô, DJ Anderson Melo. DJ Anderson Melo. Chocante assim, ó. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. E aí, como é que é? Tocando belo. Ei, cabeção! Açaí no Pará. Quero te DJ Daniel, também da Fuxiqueira. Tá com a gente também por aqui. Valeu, meu garoto, pela sua presença, viu, maninho? Quando você passar, estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando da janela do meu coração. Alô, cabeção! Agora eu sou. Já tô por aqui assim, ó. Quem é que é? DJ Anderson Melo. Parceiro DJ Wesley trouxe os DJs do Barão Vermelho, Anderson Melo e o DJ Fagner Digital para fazer parte dessa equipe que vai dar o que falar, papai. É. Opa! Tanta saudade. Ela o Tchelo Saudade, o Cabeção, os nossos integrantes também do Barão Vermelho com a gente aí, ó. Opa! É noite sem luar. Parceiro João Rabib também. Ela, alô, Polegar. Opa! Eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu Rubi. Você é mais que um desejo, não tem um dia que eu não pense em ti. Vou sair, me divertir, tentar um pouco, esquecer teu jeito de menina, o teu jeito de olhar. É pra você que eu canto, é pra você que eu choro. Peço para Deus, com todo o coração, trazer ela de volta pra mim. Eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu Rubi. Ele chegou pra fazer a alegria do bonde. O som do Wesley. Esse é o som do Wesley. Ele chegou pra fazer a festa. Alô, público presente. Prepare-se para vocês sentirem fortes emoções ao som do Wesley. Lembra dessa? Essa você curte e dança aqui no som do Wesley. Rapaz, eu tô sabendo que a galera, a torcida do Remo tá feliz da vida. Até porque o Remo ganhou, acho que foi de 3-0, foi isso? E a gente com certeza deseja aí, rapaziada, a galera do Remo. Tem algum remista aí? Tem? Cadê a galera do Leão? Tá aqui, tá? Alô, torcida do Remo! Tão feliz da vida. Mas a gente tem também a galera do Paysandu, tá aqui, tá? Já, já tem o Wesley. Tem o meu parceiro Fagner Digital. Enquanto isso, eu tô aqui, ó. DJ Anderson Melo. DJ Anderson Melo. DJ Anderson Melo. É emoção do início ao fim. Pra detonar só os melhores pra vocês. Aqui no Sítio das Paixões. DJ Anderson Melo, agora é som do Wesley.

Anderson Melo. John Way. DJ Anderson Melo. Alan Delon. Mickey Rourke. Anderson Melo. E aí? Lembra dessa? Essa você curte dança aqui no Som do Wesley. Bora, bora pra cima, pra cima! Alô, Pedrinho! Com a gente para aqui, um dos maiores fisioterapeuta do Pará com a gente. Alô, Vande! Ele chegou para fazer a alegria do bonde. O som do Wesley. Rapaz, eu gosto de chamar a galera para dançar. Até porque o Som do Wesley veio para fazer a festa com vocês aqui, tá certo? É Som Marcante, né? Tecnobrega, Usa Rocha. E essa época aqui, meu parceiro Wesley, essa época aqui, eu com certeza, eu fico muito grato, Wesley, de estar com você aqui no Som do Wesley, né? E, mano, eu vou deixar de falar, senão eu vou chorar. Vou tocar quando comecei. Uma amizade muito forte contigo. Essa sequência aqui é pra você, Wesley. Bora, garoto, bora! Bora, bora! Welcome to the best DJ Billy. Meu parceiro Cabeção, Gelo Saudade. Agora é Som do Wesley. Passo pano nessa sequência agora. Ô caldeirão do Alan, hein, Wesley? Bim, bim, bim. E aí, como é que é? É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. Billy, Billy, vamos nessa, Billy. Billy, Billy, Billy, vamos lá. Passo pano na sequência agora. Agita, Billy, Billy. DJ Billy. Número 1 do Pará. Valeu, vem pra cá. Fazer a alegria do bonde. O som do Wesley. Lembra dessa? Essa você curte dança aqui. No som do Wesley. E aí, como é que é? Que te enganei. Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Meu parceiro Barra. Família La Pelota com a gente, alô Barra. Sinta-se à vontade, viu, garoto? Tamo junto e misturado. Você tá feliz da vida pela vitória da, do nosso Remo aí. Valeu, garoto! Chega junto, chega junto! In the bass. A nossa volta. You like the bass. A nossa volta. Um, dois, três, vai! DJ Boy, DJ Boy. O meu produtor tá ali, ó. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Here we go. Yeah. Tony Brasil. O som do Wesley. Tony Brasil. Tony Brasil. E a gente tocando. Aqui você vai conhecer o que é marcante, papai. Segura! Lembra dessa? Essa você curte dança aqui no Som do Wesley. Esse é o Som do Wesley. Ele chegou pra fazer a alegria do bonde. O Som do Wesley. DJ Anderson Melo. Me tirar da solidão, vem curar meu coração. Pago meu mundo por você, porque é você que eu quero. Ah, ah, te quero. E a gente tocando. Eu tô te falando que aqui toca só os melhores, papai. Já já tem Wagner, DJ Wesley. O nosso show completo. Alô, DJ Rafael, meu parceiro. DJ Daniel também. O Cello Saudade. O Rony Autopeças. Já já a gente vai anunciar o nosso patrocinador agora, diretamente lá da Pedreira. Pedrinho da Contabilidade. Fala, meu Pedrinho, fala, meu promoter. Não quero chorar, mas vou também tentar viver. A nossa equipe lá, Pelota, do ladinho do Anderson Melo, do Som do Wesley aí, ó. Meu parceiro Parreira e o Abel também, valeu! E aí? Ouve, ouve, que eu quero te dizer, meu bem. Mas ouve, que eu vou viver minha vida, amor. Mas ouve, que isso vai ser longe de você. Ouve, ouve, que eu quero te dizer, meu bem. Mas ouve, que eu vou viver minha vida, amor. Mas ouve, que isso vai ser longe de você. DJ Anderson Melo. Já diga, eu não consegui dormir. Alô, DJ Anderson Melo. Pra viver minhas noites tão frias, que passei sozinha, você é meu lugar. E você me acha longe do teu lado, ainda não me encontrei. Imagina onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê depois, depois. Meu amor, como meu príncipe. Já, já, já, já. Deixa eu tocar primeiro. Os grandes sucessos vão detonar. Vou com meu príncipe dançar. Esse primeiro vai tocar. Que diz e diz o seguinte é: os nossos bagaceiros do Rubi. Calma, calma. Já já é nós. Banda Amazonas e Príncipe Negro, o som da galera. Por mais que eu tente, não dá pra esquecer dos dias que tive tão bons. Foi como o luar me cobrindo de beijos, teus olhos, o céu que eu nunca habitei. Espero que voltes um dia pra mim. Canções que me invadem, me trazem você, me fazem sorrir, então volta pra mim. E não mais se vá, meu amor. Vou com meu príncipe dançar. Príncipe negro vai tocar. Que diz e diz o seguinte é: suas melhores balas vão soltar. Vou com meu príncipe dançar. Príncipe negro vai tocar. Que diz e diz os nossos garimpeiros que acabaram de chegar por aqui, e a gente com certeza fica muito feliz em receber as nossas equipes, os nossos fã-clubes que estão recebendo de braços abertos aí o Som do Wesley. Alô, meus garimpeiros, bora pra cima, pra cima, pra cima. Oh! É o Som do Wesley. Segura. DJ Anderson Melo, o mestre das mixagens. Eu sei que vou encontrar o amor, me faz acreditar. E aí, como é que é? Sei que que ele existe em algum lugar. E quando ouvir vou me apaixonar. Na luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem. Opa! Vem, meu animal. Tô... Então vem, vem. E a noite cai. E o DJ Wesley. Ai, quem me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Alô, DJ Anderson Melo, sem muito mimimi. Vai pra cima, meu DJ, faz esse povão dançar. As maiores emoções da sua vida, você vai viver agora. Aqui, aqui. DJ Anderson Melo. Amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe. Não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Bem perto de mim. Você é a minha paixão, minha ponte de desejo. É meu bem querer. Meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar. E meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero. Sem você me desespero. Vem correndo me fazer feliz. Fazer feliz. Amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe. Não me deixe assim. Essa minha dupla Chelo Saudade, tá passando o cabeção, o rei do açaí. A dupla que segue o Anderson Melo. E a gente fica muito feliz, cara. E com certeza até essas amizades a gente vai levando, vai tocando, vai ficando mais forte com essas amizades aí, ó. O parceiro Rafael também. Alô, DJ Rafael. Valeu, garoto. Dá mais vontade de trabalhar assim, ó. Bora lá, galera, bora! E a gente vai tocando só os melhores! Só os melhores assim, ó! Esse é o som do Wesley. Ele chegou pra fazer a festa. Chegou chegando! E a gente com certeza vai tocando suas melhores. Não adivinha, Anderson Melo. Não adivinha, não adivinha. Bora, bora. Olha, jacaré. Já tá doido já, né, mano? E aí? Mas você. Meu parceiro G, Rafael, também o Leandro. Agradece aos nossos amigos Alexandre e meu parceiro, e o nosso amigo DJ Anderson Melo. Eu? É. Valeu, meu DJ. Sempre acelera o coração. Alô, público presente. Prepare-se para vocês sentirem fortes emoções ao som do Wesley. Daqui a pouquinho tem Fagner Digital e também DJ Wesley no nosso show. A mãozinha pra cima, que clima maravilhoso. Olha o pagode. Pagode do Exal. Vai girando, vai girando. Girar, vai girar. Vem. Lê. Bate na palma da mão. Lê, lê, lê. Parceiro Ramon também tá com a gente. O nosso presidente da Pelota acabou de chegar. Alô, Ramon, é nóis, garoto. Só você. O camarote, sábio, já tá ficando lotado aí, meu sabor, sabe? Não tem por que desconfiar de mim, pô. Tá pegando a rota do fim. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a rota do fim. A contramão do amor. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Lê, bate na palma da mão. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Eu não vou me deixar levar por esse jogo. Alô, Gelo Saudade! Você, o cabeção também! Tu, teu cabeção! Já tá aí, já. Confesso que te amo de. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tem outra diretriz. Fagner. Melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. E é só no pagodinho assim, ó. E aí? Fica, não faz de conta. Está na moda, não se incomoda. É tão bonita, dentro do samba. Chega e agita, é toda prosa. De bem com a vida, quando ela passa. É uma loucura, que contagia. E a galera sorri. Já tem DJ Fagner Digital. Diz que se ama, acha que engana. Controla o fogo, se fecha e corre. Se alguém descobre seu ponto fraco. E aí, como é que é? Não abre jogo, me fiz de bobo. Armei meu laço. Segura aí, ó. Sem embaraço. Você da externa pode chegar juntinho. Cansaço. Pode chegar junto, daqui a pouquinho tem o nosso show! Merda! Bora! Oi! Segura! No deserto do Saara, procuro um grande amor. Uma mulher cheirosa e bonita como a flor. Cabelos ao vento, perfume bronzeado. Já que a gente tá chegando no carnaval, que saiba, a gente toca essa sequência aí, ó. E me felizar com beijo bem quente. A filha menina da dança, no ritmo do carnaval. A dança do bem, a dança do bem, a dança do bem, a dança do bem, a dança do bem. Olha que sou seu carisma, você me analisca. Corpinho de mulher, banquete de menina. O seu rebolado vai ter medo bem. Eu quero ver. Dança do ventre, a dança do ventre. E Margarete! Eu conheço Meu amigo Tony quer forró sacode. Mostrar pra você a dança do bumbum. DJ Anderson Melo. Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, mexe gostoso. Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E agora desce, vá, desce, desce, vá. Anderson Melo. Tá lendo, vai querer você dançar. É muito linda, mas parece uma sereia. Os olhinhos dela é que nem um de princesa. Quando ela passa, com certeza me fascina. Digo, ai meu Deus do céu, eu adoro essa menina. Mas vem tchutchuca, vem tigresa e também vem a gatinha. E que eu vou te dar-lhe um beijo e te deixar camadinha. Ao som do tamborzão, quero ver tu requebrar. Vem pra cá, tchutchuca lindo, vai querer você dançar. E pana, papana, pana, pana, papana, pana, pana, papana, pana, pana. Segura aí! E pana, já já vem DJ Fagner! Tira a camisa. o DJ Fagner já tá se preparando por aqui. É a hora de você pegar sua gatinha e esfregar mijador com mijador nessa sequência aqui, ó. Pega ela, pega. Pra você descer até ir lá embaixo, vai. Esfregando mijador com mijador. DJ Anderson Melo. DJ Anderson Melo. Alô, Cheiro! Esse é meu irmão. Anderson Melo. É emoção do início ao fim. Chiqueira, meu parceiro, por ali também. Vou tocar essa aqui que eu dou o maior valor, mano. Égua, sabe onde me lembra essa aí, mano? Hein, Cello? Hein, Cabeção? Lá do PQC, lá no Marex. Ah, pois essa é DJ Fagner! Mãe, vem me regar.